Roma 643, redução para 2009. 209, 643. Salvador, é Papa Romeo Vitor Charlie Eco, boa noite. Vitor Charlie Antes, liga o transponder. Vitor Charlie Eco, confirma? Confirma, Papa Romeo Vitor Charlie Eco. A gente manda o código para 5134. 5134 na operação. Vitor Charlie Eco, mantendo meu pé no corredor da cela. Mantendo meu pé no corredor da cela, Vitor Charlie Eco. 643, desça para 3000 pés, ajuste no 09, reduza para 1809. 3000, reduzindo 643. Controle o Xanel 258, pode voar externo. O Xanel 6258, mantenha a Duna. Mantém Duna 6258. Gola 606, redução para 1809. Para o fim de sequestramento, mantenha a presente pro. 06, copiou o controle? Afirma, reduzindo 1809, Gola 606. Gola 606 para sequestramento, mantenha a presente pro limitado pelo localizador. Ok, presente pro limitado pelo localizador da 10, Gola 606. Localizador, pistona 0, chapeia 27, 62. Gola 258, combate aproximação, torre 18, decimal 95. 11895, confirmado a 6254. Gol 1643, espera 2 mil pés, seguirá o tráfego à sua frente a 6 milhas. O Airbus 618, reposta a estabilidade do localizador. 2000, acusada localizada 643. Mantenha 050, Gol 606. Gol 606, desça para 3.010, ajuste no 09. 3000 com 1019, Gol 606. Gol 1605, redução para 1809, para interceptar o localizador, curva direita na Pro 060. Seguirá o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, é um Boeing 732. Descendo para 2000 pés, ajuste no 099. Já se ocupou o controle? No 606, prossiga. Nessa Pro interceptor, o ILS é posto estabilizado, desça para 2000 pés. E como o tráfego na sua posição de 1 hora 6 milhas, seguirá como número 3 para aproximar. Gol 06, copia o controle. Afirma, a senhora copia o gol 06? Negativo. Então, gol 06 está autorizado e já estamos interceptando o localizador da 10 em descida 2000. Sente do tráfego. Sente, gol 06. 643, estabilizou. Gol 643, chame torre 18, decimal 95. 285. Gol 7194, reduza para 1809. Reduzindo para 1809, vai atingir o 700. Entre a prosseguindo a descida para 3000 pés, o ajuste é 10019. 3019, reduzindo 180, com 1714. Azul 4062, ciente da Alfa 200 por 150, transferência. O 4062 chega da Mari, descendo para o 050. 050 na Mari, 4062. Uma 606, do vindo para a velocidade de aproximação, chame torre 18095. Ok, reduzindo para mínima 1895, a torre Gol 606, boa. Gol 794, desça para 2.000 pés, ajuste o 909, autorizado vindo ali, você pode estabilizar do localizador. 2019, portaria estabilizada do LS da 11 esquerda, da 10, com 1.794. Papa Romeu, Vitor, Charlie Eco, confirma intenção, está mantendo o corredor certo ou vão direto de chão? Bem, já passou fora da barra, confirme a intenção. Dois, quatro, zero, confirme. Olho com o João, agora dois. João, 02, prossiga. 02, intenção na sobre voo, na vertical do bairro de 5 a 3 milhas, setor norte do campo, sem interferir, fala na 0. É, descerá de 2 pés para 3 pés no local. Matando 500 pés, acho 909. 909. Isso, Alex voou para o 085, aguardando para voar para a magnética 240. Ajuste ao 1019. LS da 10, Gol 1714. Gol 1714, estou com a prática de aproximação, estou 18 1095. 1095, até daqui a pouco. Vitor Chaleco manterá nessa proa por mais 4 minutos após autorizado voar na magnética 240. Guardião 02, através norte da torre, mantendo 710. Guardião 02. Através norte da torre, 4 milhas afastado, mantendo 710. Guardião 02, irá retornar para Salvador? Baterá sobrevoo na região, posteriormente retorna para Salvador. Sim. 2, chame em torre na frequência 18995. 18995. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste 1099, autorizado final LS, após estabilizado o localizador. Tá descendo para 2000 com 1019, está autorizado a X-ray da 104062. Vitor Tchalep, forma estimada pela outra vez de Vitória da Conquista, ingresso na FI Brasília. O seu alerta está autorizado a manter magnética 240. Assim que possível, estimado para outra vez de Vitória da Conquista e AFI Brasil. 4-0, copiado. Estabilizou, tá visual 4062. Visual 4062, torre 18095. 18095, boa noite, 4062. Sr. Sally Echo, confirme a magnética 240 é ideal para o destino. Vitor Sally Echo, controle. a magnética 240 é ideal para destino? Gente, tá 53 milhas afastado de Salvador, para serviço de informação e alerta, chame esse centro Recife, 251, na alternativa no 3325. Bom dia, confirmando 3325. Boa noite, da 3291 na Transcele, cruzou 230 para o 160. A 3291 na chegada é ponto, desça para o 060. Chegada é ponto, 060, da 3291. Com 1896, foi direto ITAP. 1896, direto ITAP. Muito boa noite, Lafayette 587, cruza 250 para 150. Lafayette 5897, vai chegar da Mário, desça para o 070. 070, seria possível, gente, com a proadjuna? Lafayette 5897, vamos manter a chegada, será o número 3 para a aproximação. Gente, obrigado, vai manter a chegada. Coligo 1805, passando 2800 pés na boca. 1805, contato radar para o 370, perfil da PUCA. 370, perfil, 1805.